Chevrolet é na Cidemasa, Araras e Leme. 97,9. Fraternidade FM. Estéreo. Se liga na Fraternidade, o domingo especial para você. Fraternidade FM.